Essa daí é pra todas danadinhas pegar seu 3-3 e sensualizar, que é noite de melô em todas as de escola lagoana. Quebra a leguinha na sintonia da melodia, reggae magia que contagia periferia. A noite brilha, várias conquistas, mil fitas que estiga, fumaça, neblina, tudo de quebradinha. São várias as doidinhas, danadinha, sorriso estampado no rosto, vestido grudado no corpo, tatuagem no pescoço, perfume de Afrodite. São vários os requintes, mini saia, top, pince, transpirando sensualidade. Dama da night, tem delas que curte um brate, vocês sabem. São várias as biate, rebolando é destaque. Já tô pronto pro ataque, levá-la em um táxi, pro motel mais tarde, fim de viagem. Com você, trela com você, dança com você, me dá prazer. Mil e uma noite de amor com você, meu bem querer. Sarra com você, trela com você, dança com você, me dá prazer. Mil e uma noite de amor com você, meu bem querer. Então cuida, é cuida, cuida. Eu tô na minha, você na sua. Se for nenhuma, você nua. Eu quero ver seu corpo, a sua escultura. Depois desse reggae, bem longe do flash. Malandro se diverte com um bonde das peguete. Nas festas ela dança muito sexy, toda produzida no estilo piriguete. Enlouquece, fez minha cabeça, falou eu tô solteira. Agarra e me beija, deixa da tua cena, vai valer a pena. A noite é uma criança, não transforma no problema. Quebra vai neguinha, chama no deboche. São olhos pra você, olhos pra que olhem. Sarra com você, trela com você, dança com você, me dá prazer. Mil e uma noite de amor com você, meu bem querer. Sarra com você, trela com você, dança com você, me dá prazer. Mil e uma noite de amor com você, meu bem querer. Você é linda, eu te cheguei. Depois da baixa, eu me cheguei e te puxei. No baile só deu nós. Depois em casa, debaixo dos lençóis, te deixei molinha na paradinha. Depois de ali, tirei sua calcinha. É debochada, toda tatuada. E eu gamei, ela também ficou gamada. Sarra com você, trela com você, dança com você, me dá prazer. Mil e uma noite de amor com você, meu bem querer. Sarra com você, trela com você, dança com você, me dá prazer. Mil e uma noite de amor com você, meu bem querer. Quebra neguinha, quebra. Vem todinha assim pra mim, que hoje eu tô afim, sim. Hoje eu tô facim, cannabis, tequila, dindim. Na praia curtindo o ridim, pra você é free, vamos se divertir. Eu sempre quis você, nem que seja uma noite só. É o que tem de melhor, aqui em Maceió, cidade do sol, que tem as gatas mais quentes do meu Brasil, que deixa a inspiração dos 3-3 a mil. Sarra com você, trela com você, dança com você, me dá prazer. Mil e uma noite de amor com você, meu bem querer. Sarra com você, trela com você, dança com você, me dá prazer. Mil e uma noite de amor com você.